Juninho Gravações e Gerson Sonorização gravando tudo. Ensaiando uma recaída, número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Me dê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de pá ela vem, um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Churrascaria Carne na Brasa, o melhor tempero de Cabaceiras. Meu parceiro Def, tamo junto, hein? Me dê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com respiração e ou de pá ela vem, um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada.